Aldo La Rocha. Alanzinho, simplesmente romântico. Maria, ainda não tô acreditando. O povo todo tá falando que você colocou chifre em mim. Me diga que é mentira, intriga ou maldade, fake news ou pesadelo, não pode ser verdade. Você não fez isso, você não fez isso não. Traição, decepção, me traiu com meu melhor amigo. Você não fez isso, você não fez isso não. Traição, decepção, me traiu com meu melhor amigo. Alanzinho, simplesmente romântico. Maria, ainda não tô acreditando. O povo todo tá falando que você colocou chifre em mim. Me diga que é mentira, intriga ou maldade, fake news ou pesadelo, não pode ser verdade. Você não fez isso, você não fez isso não. Traição, decepção, me traiu com meu melhor amigo. Você não fez isso, você não fez isso não. Traição, decepção, me traiu com meu.